tire o meu nome da sua boca. Cale a boca, não tenho o direito de me provocar. Já tomou meu homem, destruiu meu lar. Agora só quer se fazer de santa. Pode ficar com ele, deixa minha vida. Eu não vou dar ouvida a uma rapariga, mas sei que pra mim ele vai voltar. É uma questão de tempo ele te deixar. Amor de rapariga não vinga não. Não tem sentimento, não tem coração. Eu sei que logo ele vai perceber. Essa é a diferença entre nós duas. Todo homem quer uma mulher só sua. Tô esperando ele rindo de você. Amor de rapariga não vinga não. Não tem sentimento, não tem coração. Eu sei que logo ele vai perceber. Essa é a diferença entre nós duas. Todo homem quer uma mulher só sua. Tô esperando ele rindo de você. Chora não, chuchu. A minha vida é errada. Ninguém tem nada com isso. Eu posso fazer o que quero. Eu posso dizer o que penso. Não há ninguém que manda em mim. Não vai ser você. Já passei na sua vida. Eu tenho a dizer: se quiser fumar.